desse Estados Unidos. Tanto faz, eu não quero mais. O futuro alguma coisa traz. Sobre nada eu me arrependo mais. Sobre nada eu me arrependo mais. Tudo eu vou deixar pra trás. Quando eu paro isso não sei o que se faz. Te discuto, eu já não quero mais. Te discuto, eu já não quero mais. Muito frio pra mim tanto faz. O calor acaba com a minha paz. Esse ódio eu já não quero mais. Esse ódio eu já não quero mais. Whatever.